FM. ZYD 981. Operando em 98.1 MHz, São Paulo. Acesse o nosso site www.adoresempre.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Rádio Adore FM. Adore sempre.